Tá ao vivo isso aí? Vocês estão me ouvindo aí ou não? Tá ao vivo? Tem alguém aí? Vou até digitar no chat para ver se tem alguém aí. Tem alguém aí ao vivo? Opa, tá ao vivo. Mas cadê a imagem? Cara, você não tem imagem nisso? Oh, ao vivo! Mas tá ao vivo isso aqui? Tem? Então tem, né? Ao vivo! Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacá, e está começando mais um Periscatio. Live que vai até vocês todas as segundas e sextas-feiras. Aqui no nosso canal do YouTube. Deixe seu joinha, faça sua inscrição, né? A inscrição é importante, né? Para você sempre ser avisado no seu celular ou até no seu computador. E quando tivermos transmissões ao vivo. E também, né? O joinha é importante para que o YouTube goste do nosso canal e divulgue mais o nosso canal a outros palmeirenses que ainda não conhecem, né? O YouTube faz esse serviço, mas isso depende da aprovação de vocês que já estão vendo, né? Então deixem o seu joinha que é muito importante para o nosso canal crescer. Se bem que a gente quer crescer daquele jeito, né? Quantidade é legal, mas qualidade é muito mais importante. A gente, aqui no nosso canal, a gente tem uma pegada um pouco diferente do que é comum na internet, que é aquela pegada que segue um pouco o padrão da TV, da grande mídia, né? De frases de impacto, muita emoção, né? Se emocionam. Todo mundo se emociona. Aqui não, aqui a gente se emociona contidamente, até porque não está tendo jogo agora. Na hora do jogo a gente se emociona, né? E se emociona. Mas agora não, né? Agora não tem por que chegar aqui. Bom, até tem, né? Quem gosta faz, quem não gosta não faz. A gente não gosta muito de fazer isso. E a internet é legal por causa disso mesmo. Tem espaço para todo mundo fazer o que quiser. E aqui a gente não faz. Aqui a gente vai mais pela, né? Começo, meio e fim. Pensa um pouco antes de falar. A não ser quando aparece uns dromedários aqui, uns animais de teta, fazendo pergunta estúpida. Daí a gente mete eles a patada. Tá certo, rapaziada? Muito bem. Ex-líderes, né? Ou a gente poderia dizer futuros líderes. Acho que fica melhor, né? Tá vendo? São duas formas de dizer a mesma coisa. Nesse momento, o líder é a turma do asilo, os velhinhos do Santos ultrapassaram o Palmeiras, já era previsto. Só que não nessa rodada, né? O previsto era a gente ganhar do Vasco. E aí sim, ser roubado em Itaquera. E aí o Santos vence o Avaí, vence o Goiás e passa o Palmeiras. Só que o Palmeiras não ganhou do Vasco. E então já foi a liderança. A liderança que importa, a gente sabe, é aquela na 38ª rodada. Mais quer dizer, essa é a mais importante, mas também é muito importante você estar líder na reta final. Você entrar na reta final, fazer aquela última curva assim na frente. Porque daí você só depende de você. E aí você não precisa mais obedecer a projeção nenhuma a partir da 30ª, 31ª, 32ª rodada. A partir daí, a única coisa que precisa é você ir monitorando seu adversário. Você tá 2 pontos na frente, você tem que ganhar todos os jogos. Ah, o cara tropeçou, beleza. Aí você tem uma gordurinha. Aí sim você vai. Aí projeção vai para o espaço. Mas até a 30ª, 31ª, é legal você ir seguindo a projeção e que se dane os outros. Por quê? Porque todos vão oscilar, todos vão cair. Né? Inclusive o Palmeiras está passando por essa oscilação. Então a gente mantendo a projeção, mantendo os resultados paralelos à projeção. Para quem não está entendendo nada dessa história de projeção, eu fiz um post lá no nosso site, no Verdazo, que é já tradicional, desde 2016 a gente faz esse exercício, que é quantos pontos o Palmeiras precisa fazer por rodada para chegar na 38ª campeão. Normalmente uma meta de 77 pontos é suficiente para isso. Esse ano a gente já previa que alguém pudesse dar uma estilingada, mais alguém, né, além do campeão, que até então o campeão nunca tinha passado de 73 pontos, por isso que a margem era de 77. Esse ano algo indicava que alguém fosse chegar além do Palmeiras, né, numa pontuação bem alta. E eu esperava até que fosse o Flamengo, não esperava que fosse o Santos. Se bem que o Flamengo também está na briga. E até o Corinthians e o São Paulo estão querendo, né, se animar. Porque a gente está vacilando, a gente está deixando. Mas basta chegar na. Basta não. O ideal é chegar na 30ª, 31ª rodada, dentro dessa projeção, que permite que a gente, com resultados normais, chegue a 82, 83 pontos. É campeão. Pô, mas e se o vice chegar colado, chegar, né, e continuar ganhando também? Bom, aí você não pode desperdiçar pontos conforme a projeção sugere. Aí você tem que ganhar todos, porque o cara tá colado em você. Então, assim, se preocupar com o adversário é só a partir da 31ª, 32ª rodada. Aí beleza, aí você começa, pô, os caras não perdem. Mas até lá, vai seguindo a projeção que a tendência é ser campeão. O Santos, assim como todos os outros times, com exceção dos quatro da Copa do Brasil, e quem está na Libertadores ainda, é claro, então você pega os quatro da Copa do Brasil, mais Palmeiras, mais Flamengo, ainda tem aquela coisa de quarto e domingo, enquanto os outros descansam. A partir do final da Copa do Brasil, é direto Brasileirão, quarto domingo, para todo mundo. É aí que entra o elenco. E isso vai acontecer, gente, sabe a partir de qual rodada? Da rodada 19. A partir da rodada 19 acaba a Copa do Brasil, da qual a gente já está fora. Então aí é pauleira para todo mundo. Aí que entra a vantagem do elenco grande, né? Então, Santos tá bem? Tá bem. Será que vai aguentar? Será que o físico dos caras vai aguentar? Pouco provável, né? O Flamengo já tem um elenco melhor, mas na defesa, da defesa já nem tanto, né? Se os titulares abrirem o bico, vão sofrer também. Aliás, na zaga, né? No miolo de zaga ali, não tem nem titular, né? Rodrigo Caio, a gente já sabe. Então o Palmeiras continua favorito, desde que retome o futebol que a gente sabe que é capaz de jogar. Mudou os jogadores? Saíram alguns. Mas quem relevante saiu? Só o Moisés e o Ricardo Goulart. Sendo que o Ricardo Goulart, quando saiu, foi quando ele saiu que o Palmeiras teve sua melhor fase. Daquela sequência de 14 jogos, que o Palmeiras ficou. Foram 14 jogos, 13 vitórias, o único empate foi aquele do CSA, antes da parada. Foi uma sequência de 14 jogos. Tá? Depois da. Isso contando depois da eliminação do Paulista. O Ricardo Goulart só jogou dois desses 14. Tá? E o Moisés participou de alguns, ele participou, então, nas ausências do Bruno Henrique, ele assumia e não comprometia, até fez gol. Então, assim, a única saída relevante em relação ao time que enfileirou 14 jogos foi o Moisés. Não foi a saída do Moisés que está causando isso, né? Até porque ele participou de alguns desses jogos também. Então, o que que acontece com esse time? O que que aconteceu? Perdeu o ritmo. Então, isso é claro. Vinha num ritmo espetacular, parou. Não voltou igual. É que nem quando você troca carro no Fórmula 1 e aquele jogo de pneu não tá bem calibrado, não encaixou bem no carro, aí você tem que voltar pro box e botar outro jogo de pneu. É, teve gente que fez outra analogia aí com a Fórmula 1, que é a Copa América, que nem o safety car, né? Palmeiras disparou, veio a Copa América, todo mundo embolou. É mais ou menos isso, né? Não só embolou como passou. Mas ainda é a rodada 12. Tá? Então o Palmeiras tem bastante tempo para retomar o futebol que vinha jogando, passar o Santos e ir embora. Isso tudo em meio a Libertadores, né? Faltam 6 jogos para ser campeão da Libertadores. Um com o Godoy, 2 das quartas de final, 2 das semifinais e a final que é jogo único. 6 jogos. 6 jogos para ser campeão da Libertadores. Sendo que um é amanhã. Mas o que que falta para retomar isso daí? Bom, primeiro tem que entender por que que o time parou. Por que que parou? Os jogadores são praticamente os mesmos. Ah, mas ficou manjado. Tem isso. Tem um pouco disso também. O pessoal começou a explorar um pouco mais o lado esquerdo da nossa defesa, que parecia ser o mais frágil e está se mostrando que é mesmo. Mas não justifica os buracos enormes que começaram a aparecer na frente da nossa zaga que não apareciam antes. Por que que estão aparecendo esses buracos? Isso eu não consigo entender. Porque os jogadores são os mesmos. O que mudou? Por que que os mesmos caras que simplesmente ocupavam os espaços e formavam uma proteção magnífica para a zaga, que também não errava, quando passava por essa proteção, e acontece, tinha a zaga. O Everton praticamente não aparecia nos jogos. Agora o Everton está aparecendo bem. Então o que está acontecendo? É físico? É desconcentração? Perda de foco? Não é perca de foco que fala, é perda. Tá? Tem gente que fala, ah, é muita perca de tempo. Não existe perca de tempo, animal de teta. É perda. Então, perderam o foco? Perderam a motivação? Não é possível, né? Então, já começou? Hoje teve imprensinha, gambá, jogando que tem racha no elenco, ou racha no. Né? Jogadores importantes estão descontentes com o Felipão. Teve outros boatos, piores ainda, aparecendo por aí. É tudo plantado, gente. Isso é plantado. Né? É semana de derby. Tem derby. Então os corintianos estão loucos para plantar a crise no Palmeiras. Para que a torcida compre, consuma essas crises. Não caia nessa. Mas que tem alguma coisa errada, tem. É físico. O que será? Né? Então isso é trabalho. Quem pode dizer o que é isso? Só quem está lá dentro. E a gente tem uma questão que eu lancei num post que eu publiquei hoje, que é a questão dos treinos fechados. A imprensa. Muito obrigado ao Lucas Liberal, que fez o primeiro superchat da noite, né? Pode fazer superchat também, viu? Cacatuas malditas. É assim que vocês prestigiam o nosso trabalho, né? Mas eu estava falando do treino ser fechado. A imprensa, os setoristas, são a maior interface que o torcedor pode ter com o elenco no dia a dia. Não é videozinho da TV Palmeiras, que só pega o que é bonitinho, né? Videozinho da TV Palmeiras é chapa branca. E tem que ser mesmo, né? Então não vai falar isso aqui mal. Falar mal é criticar. É chegar aqui e falar assim, por exemplo, ó, o Lucas Lima não tá jogando nada. Entrou no lugar dele o Gustavo Scarpa, que também não tá jogando nada. Entrou no lugar dele o Rafael Veiga, que não tá jogando nada. Quer dizer, o nosso meio é centralizado, seja ele quem for, não está jogando nada. É culpa do jogador? Não. É claro que é culpa do esquema, né? Quando três não funcionam na mesma função, Então, você que está falando mal do Lucas Lima, pode parar. O culpa não é do Lucas Lima, isso eu venho falando sempre. O esquema não favorece um meia clássico, um meia centralizado, a não ser que alguém encoste mais nele. Como é que a gente se aprofunda nisso? Por exemplo, né, esse exemplo aí do meia central. É assistindo o treino tático. É tentando entender como é que o que que o Filipão quer. O que que o Filipão treina? Porque a gente só vê o resultado final no jogo. A gente não vê o que está sendo treinado. Então será que o Filipão quer isso? Será que o Filipão não está enlouquecendo no, nos treinos e não se faz entender? Não consegue fazer com que os jogadores entendam o que ele quer? Como que ele quer criar jogadas ofensivas? Qual é a participação do meia? Como é a troca de passes? Como a bola vai chegar no centroavante? Como que a gente vai fazer o gol? A gente só vê as tentativas que acontecem nos jogos, mas a gente não vê os treinos. Por quê? Porque os jornalistas são impedidos de registrar ou até de assistirem os treinos com bola rolando. Eles só veem 10 minutos lá de aquecimento, só para tirar foto, para colher imagens. E aí eles têm que sair. Por quê? Porque o Filipão, o Cuca também já fazia isso. Ó, treino tático é só a gente. E isso é certo. Isso é certo. Só que qual é a consequência disso? A gente fica sem saber. Se está dando certo, se está dando errado. Quer dizer, que está dando errado, é claro, né? Mas se está sendo treinado, se existe um trabalho nessa direção ou se estão perdidos, a gente não sabe. Os setoristas não sabem, ninguém sabe. Só quem sabe é quem está lá dentro todo dia. Então, o que poderia ser feito nesse sentido? Eu acho que a comunicação do Palmeiras com o torcedor, que hoje é feita via coletivas, tinha que ser mais bem estudada. Em que sentido? Em dar uma satisfação para o torcedor sem abrir o plano tático para os adversários, para, né, quem pode levar vantagem com essas informações. Sem falar nada, se for ficar só nessas coletivas onde fala-se o óbvio. A coletiva do Filipão parece esgrima, né? É os jornalistas tentando arrancar uma coisa dele e ele se defendendo. E ele vai lá e tira com a espadinha dele. O jornalista vai lá cutucar, ele vai lá e tira. E fica, ele fica só preservando o elenco, que é o que o comandante faz. Mas ele não fala nada, né? Nada de relevante. Então ele vem com. Aí às vezes saem umas frases infelizes, né? Tipo, ah, ninguém morreu. Ó, fomos eliminados, cara. Ninguém morreu, mas estamos putos. Né? Então falta isso. Eu acho que falta esse ajuste fino na comunicação do Filipão, dos jogadores, com a torcida. Isso pode usar a TV Palmeiras, isso pode usar as coletivas. No sentido de, olha, não tá legal, mas a gente tá indo atrás, não tem ninguém aqui acomodado. Não. Precisa isso. Por que precisa isso? Para evitar fogo amigo. Para evitar que a torcida, né, comece a criar fantasma, comece a consumir as crises que a imprensa corintiana planta. Precisa isso. Isso é feito? Ainda não. Eu acho que seria um trabalho importante para a comissão técnica avaliar. Comissão técnica, que eu falo, envolve tudo, né? Nesse caso, isso deveria partir da direção do Matos, do Cícero, tentar, né, de detectar que a torcida está fazendo mal para o Palmeiras nesse momento. E não estou falando que a torcida é culpada, ela acaba sendo apenas mais um fator de pressão negativa que dificulta a reação do time. Ainda mais quando você tem jogadores que precisam de confiança. O caso principal é o do Borja. Mas então falta isso, né? Além de acertar o time, além de fazer jogar bola, uma comunicação mais legal com a torcida, né? No sentido de, quando tudo tá bem, tá tudo ótimo, né? Mas quando as coisas não vão bem, a comunicação precisa ser mais bem feita. O Thiago Sestari fala que vencer na Liberta e não perder no Clássico já é um bom começo. Eu vou além. Mas eu até acho que é o contrário. Vencer amanhã nem é o mais importante. O mais importante amanhã é classificar de qualquer jeito, ganhar no derby. ganhar amanhã é menos importante do que ganhar no derby. Amanhã, se empatar com 0 a 0, tá ótimo. A vitória mais importante é no derby. Temos que ganhar lá, contra juiz, contra VAR, contra tudo. Lá a gente tem que ganhar. A gente não tem nem que pensar neles nisso agora, né? A gente tem que pensar no Godoy Cruz. Mas pensando no planejamento, que seria, né, no prolongamento da semana, aí sim, o mais importante é ganhar o derby, porque é a virada, né? É aquilo que vai dar confiança total. Porque se classificar em cima do Godoy Cruz e empatar 0 a 0 lá em Itaquera, não vai ser, sabe, nada que reafirme o futebol do Palmeiras. Vai reafirmar uma vitória no derby. Até porque nós estamos 3 pontos atrás na projeção de pontos. A gente virou a Copa América com 2 pontos sobrando e ainda estamos devendo 3. Esses 3 que nós estamos devendo, se a gente ganha em Itaquera, a gente já zera, porque a previsão é derrota. Por que que a previsão lá é sempre de derrota? Porque a gente sabe o que os juízes aprontam contra nós lá, né? Agora, ganhando lá, coisa que a gente já fez algumas vezes, acho que 3 vezes já a gente já ganhou lá, né? Ganhando lá, afasta qualquer tipo de crise, recupera a confiança, recupera os pontos da projeção para o Brasileirão. Mesmo que o Santos continue ganhando, ah, estamos 2 pontos atrás do Santos, que se dane. O que vai importar é chegar naquela reta final na frente, né? Será que o Santos vai ter fôlego? Se a gente for seguindo a nossa projeção, será que o Santos vai chegar junto? Eu acho pouco provável, né? Porque já falei, né? A partir da 19ª rodada, é quarto e domingo Brasileirão para todo mundo, e eles não vão ter elenco. Vão sentir, ou vão ter que poupar, ou vão ter lesão. E no que fizerem isso, aí vão perder rendimento. Teoria é isso, né? Se o professor Sampaoli estiver assistindo aí, viu, professor? Deve estar rindo, né? Mas o futuro dirá. Tá certo, rapaziada? Muito bem. Tchau. Vou fazer uma especial aqui. Porque eu pisei na bola com a palestra Custom na transmissão de sábado. Não fiz de novo. Estava muito focado no jogo, muito tenso por causa do, né, do futebol. O Palmeiras estava jogando contra o Vasco e acabei esquecendo de falar desse parceiraço que é a palestra Custom. Inclusive, eu estou também devendo uma reformadinha nessas fotos aí, né? Preciso colocar o login da palestra Custom, que está bonito. Preciso fazer isso, vou fazer, viu, Evandro? Só peço que todos vocês tenham um pouquinho mais de paciência, porque eu estou lotado de afazeres, mas um dos mais importantes, sem dúvida, é a palestra Custom. Aliás, vai ter trabalho novo, viu, Evandro? Eu vou levar um trabalho para você. Tá? Você aguarde aí que vai tocar o seu WhatsApp aí pedindo um orçamentão aí. E vai fechar, tá? Para fazer esse tipo de trabalho que vocês estão vendo aí na tela, gente. Essa reforma de casa. Parece o quê? Uma funilaria, né? E é uma funilaria também, né? Mas vai fazer funilaria, vai fazer tapeçaria, vai fazer motor, vai fazer tudo, mecânica, vai fazer tudo para deixar aquele carro velho uma belezura, como tá esse Opalão SS79 aí, né? Essa coisa maravilhosa. Como tá a Kombi, aquela Kombi velha caindo aos pedaços, que virou a Porcombi, aquela combosa verde e branca linda, né? Com motivos palmeirenses, com temas palmeirenses, ou como. Ó, a Porcombi aí. Ó, o zoinho dela. Coisa linda, né? Imagina sair tirando onda no dia que o Palmeiras for campeão com o Porcombi, hein? Você pode ter uma, né? Você pode pegar aquela Kombi velha, ou aquele carro velho, não precisa ser uma Kombi, qualquer carro velho ali da tua família, o seu mesmo. Aqui não vai pegar muita coisa na revenda mesmo, ó. Quer saber? Vou deixar esse carro para tirar uma onda. Ou então, se você quiser simplesmente reformar um carro, sem colocar tema nenhum, você pode escolher o tema que você quiser, né? Palmeiras. Você não vai pedir carro corintiano, né? Que aí não. Mas Palmeiras, futebol, rock, Pokémon, como é que é? K-pop, você gosta de K-pop? Minha filha gosta. Sei lá, faz o tema que você quiser, né? Hoje o mundo é livre, né? Todo mundo faz o que quer. E faz o tema para o seu carro, né? Então, uma palestra K-pop ninguém vai fazer, né? Pelo menos o nosso público aqui. Mas você pode fazer o que você quiser. E aí você vai falar com o Evandro, da palestra Custom, vai bater no WhatsApp dele, que nem vai acontecer. No 017-996-321-167, mais um, vou levar. E vai falar com o Evandro para ele fazer o orçamento, o seu projeto, vai apresentar o um projeto para você e você vai se surpreender com os valores, né? Então você vai ter um projeto do seu gosto, que cabe no seu bolso, e você ou vai tirar onda, ou vai curtir o carrão, ou vai revender, aí você vai fazer o que você achar melhor. Então consulte a palestra Custom, empresa palmeirense, que está aí no mercado. Especialmente para atender a nossa torcida também, né? Mas também faz serviço para corintianos, se precisar, para São Paulino também, aquele vizinho seu, aquele, né, tio chato que torce para São Paulo. Você pode indicar a palestra Custom também. Então, tá aí o WhatsApp, 017-99-632-1167. O e-mail é palestracustom@outlook.com. E para conhecer mais trabalhos da palestra Custom, é só visitar a página no Instagram. instagram.com/palestra_custom. Nosso parceiraço, Palestra Custom. Grande abraço para o Evandro, fã do Martorelli. Muito bem, Douglas. Felipão vai despejar nosso time para cima da Orcrim. Tem gente que fala Ocrim, não é Ocrim, o animal de teta. Olha como o Douglas escreve certinho. Orcrim, de organização criminosa. Não é Ocrim, o anta, paraplégica, maldita. Felipão vai despejar o nosso time para cima deles. Força Felipão, força Palmeiras, né? Essa coisa que cresce, né, na nossa torcida em semana de derby. Ah, tem que ter raiva dessa porra de Corinthians. Pô, foi muito legal quando aconteceu, né? Isso daí. Foi em 2000, né? Foi em 99 ou foi 2000 que aconteceu isso? Deixa eu lembrar agora. Foi em 2000. Foi depois, foi entre o 4x3 e o 3x2, né? Não foi isso? Acho que foi. Vocês vão me corrigir se eu estiver errado. Antes do jogo do. Antes do defender o Marcos, né? É legal. Foi muito legal. Mas não dá pra ficar apelando pra isso toda hora, né? Eu acho que tem que. O Felipão tem que jogar, sabe, preparar o time para jogar bola. Esse aspecto, raiva da porra de Corinthians, tem que ter, lógico que tem, nós principalmente. Os jogadores têm que entrar para jogar bola. Né? Se ficar muito nessa de pilha, raiva dessa porra de Corinthians e tal, vai acabar com o nego expulso. E isso daí nivela por baixo, é bom para eles. Eu acho que é esse recurso que o Filipão usou é porque naquela época aquele time de 2000 do Corinthians era tão bom ou melhor que o nosso. O nosso era ótimo. Só que o time deles era um timaço. O time deles era bom pra cacete. Então era nivelado. Aí sim, essa coisa emocional talvez fizesse uma diferença e fez, né? Acabou fazendo. Hoje a gente é muito melhor do que o Corinthians. Nosso time é muito melhor que o dele, sem soberba, sem nada. Cara, é só pegar os times e olhar. Pô, o centroavante deles é o Bozelli, ou é o Gustagol, ou é o Wagner Love, que tá quase de bengala já. Ele ainda faz seus gols, joga bem, joga direitinho o Wagner Love, só que ele não tá jogando de centroavante. Porra, tudo bem que o nosso é o Daverson. Mas, pô, pega elenco, vai, pega time por time, não dá, né? Não, não tem comparação. Então, o Palmeiras tem que jogar bola. E esquecer um pouco essa coisa de jogar derby. Tem que, claro, saber que é um jogo diferente, que tem a camisa, que tem a rivalidade, que isso influencia na hora que a bola rola. Mas quando a diferença técnica é grande, como é o caso, ir para esse lado do emocional. Sabe? Eu acho que tem que ir preparado para jogar derby. Saber que é diferente, saber que eles vão vir diferente, uma forma diferente, e saber boxear, no sentido figurado, é claro. Não adianta ir que nem louco, com faca nos dentes, vai acabar dando expulsão, vai acabar ficando 10 contra 10. Aí favorece o time que tem menos recurso técnico. Então nós não podemos entrar nessa. Tá? Muito bem. Ó, temos que pensar no Godoy. Tem que parar de pensar em derby. Tá? Temos que pensar no Godoy Cruz amanhã. Porque se a gente for eliminado amanhã, meu amigo, aí vai ser complicadíssimo. Tá? Aí vocês vão ver o que é crise. Vai ser crise mesmo. Se bem que quem chega no derby por baixo normalmente ganha, né? O Corinthians ganhou ontem de virada lá do Fortaleza. Estão se achando, né? Vocês devem ter conversado com os corintianos com quem vocês têm relacionamento social hoje, na segunda-feira, e vocês devem ter ouvido eles falarem que o campeão pintou o campeão, que vão destruir a gente no domingo. Devem ter ouvido isso, né? Ótimo, ótimo. Mas esqueçam o derby. Cabeça é no Godoy. Amanhã a gente tem que se classificar. Nem que seja no 0x0, mas a gente não pode dar menor sopa pro azar. O time do Godoy é muito fraco. É muito ruim. Mas é muito ruim. Só que o Palmeiras não tá ganhando nem time ruim. Então, vai precisar da força da torcida. Então amanhã, quem vai ao Allianz Parque? Você vai ao Allianz Parque amanhã? Apoie, empurre o time para cima do Godoy, porque vamos precisar. Os jogadores têm que se sentir apoiados, os jogadores têm que se sentir confiantes. Esse é o nosso papel de verdade. Ir no estádio e apoiar. Quem não tem oportunidade de ir ao estádio, torcer a favor, mandar mensagens positivas em rede social, que os jogadores também veem. Mas o papel primordial do torcedor é ir ao estádio e apoiar, torcer a favor. Pensar que teve gente que foi viajar para a Argentina para xingar jogador, né? Não é a primeira vez. Lucas Serpa tem que jogar para ganhar todas as divididas. Tem que jogar para meter todas para dentro do gol. Ganhar as divididas faz parte, né? Mas não é o principal. Ganhar as divididas é a ferramenta. O objetivo é gol, fazer gol e não tomar. Ok? Alan Ball tá falando que vai ser 5x0 para nós. 5x0? 0x0 tá bom. Só não tomar gol. Não tomando gol já tá tudo certo. Vamos lá. Tira esse cara daqui. Põe esse cara aqui. Põe esse cara aqui. Seja um padrinho do Verdazo. Apoie nosso projeto. Você não conhece, acesse esse link que está passando aqui embaixo, verdazo.com.br/padrinho, e aí você, verdazo.com.br/padrinho, fala direito e pausado, porque tem gente que está só ouvindo o animalzão de teta. Então, você acessa esse endereço e você vai ter acesso a toda a essência do projeto do Verdazo, né? E aí você pode optar por se tornar um padrinho. A partir do momento que você se tornar um padrinho, a gente sobe mais um numerinho na nossa conta. Precisamos de 1.000. Estamos no 490 e alguma coisa. Não chega no 500. Tem uma coisa, viu? A crise está brava também, viu? Nossa, estamos sentindo em todos os setores da economia, inclusive no crescimento do Verdazo. É uma pena. Né? Mas a gente é paciente, a gente também tem confiança de que as coisas vão melhorar e o crescimento vai retomar. Também estamos tomando outras atitudes. É que nem treinar um time, né? Você quer que o time volte a jogar sozinho, sem fazer nada? Não, a gente está se mexendo, tá? Para retomar o crescimento dos padrinhos do Verdazo, e um dos esforços é fazer periscatos com cada vez mais qualidade, pelo menos a gente tenta, para que você passe a confiar, assim como os quase 500 que já estão com a gente há 3 anos. 3 anos que a gente começou esse projeto, tá, gente? O Douglas, inclusive, que fez um superchat há pouco, foi o primeiro deles. O nosso objetivo é chegar a 1.000. Com 1.000, aí a gente tem uma tranquilidade financeira para poder se dedicar totalmente ao projeto, para ser um daqueles caras que fica lá frequentando a academia de futebol, como setorista, para trazer as informações para vocês. Hoje a gente depende dos setoristas da imprensa, né? Esses meninos, a maioria deles é muito bom, né? São jornalistas que acabaram de sair da faculdade, estão com o jornalismo na veia ainda, né? Diferente dos veião que estão no ar-condicionado lá, que esses já estão, né, corrompidos pelo sistema, expressão babaca, né? Eles acabam pegando os vícios da profissão, né? Então, uma molecada que acabou de sair da faculdade, tem 4, 5 anos de formado ainda está respirando jornalismo. E são ótimos. Só que eles estão limitados pela editoria, né? Eles têm chefe, eles têm um editor lá que manda, desmanda, e nem sempre o que vai ao ar é o que eles gostariam que fosse. Então a gente é refém, na verdade, dos editores, que normalmente, né, a gente sabe para que time eles direcionam o favorecimento nas manchetes, nas matérias, nos trechinhos, nas entrelinhas. E aqui não, aqui a gente vai ter, então, assim que a gente tiver a condição de fazer o nosso trabalho com tranquilidade econômica, mais uma opção para vocês se informarem, que vai ser o Verlazo, né? Inclusive perguntas pertinentes nas coletivas e não essas perguntas que a gente vê, né? Onde os nossos jogadores, o nosso treinador tem que ficar só se defendendo, só se esquivando, né, das polêmicas. Então, perguntas decentes. Então é para isso que a gente está trabalhando, para crescer, para ganhar a confiança de vocês, para merecer a confiança de vocês, para a gente poder dar espaço à frente no nosso projeto. Como o Greg. O Greg é a polêmica do um deles, né? Do nosso grupo de WhatsApp dos padrinhos. Acredita que o Vitor Hugo possa estrear logo? Não sei. Pelo que o Filipão falou, ainda não. Ainda vai demorar. Pelo que ele falou na coletiva depois do jogo do Vasco, né? Em opinião pessoal, qual dupla de zaga é melhor? E sejam padrinhos seus animais de teta, tá vendo? A opinião pessoal, qual dupla de zaga é melhor? É Luan e Gomes. Eles já mostraram que eles estão afinadíssimos. Isso não quer dizer que o Vitor Hugo é pior que o Luan ou pior que o Gomes. Mas um zagueiro não conta só ele individualmente, conta o entrosamento, né? Vocês lembram o entrosamento dele com o Mina? Que perfeito que foi. O Vitor Hugo, aliás, ele chegou ao Palmeiras em 2015 e ele teve vários parceiros de zaga, né? Lembra do Vitor Ramos? Aquele que tinha uma tatuagem de batom aqui no pescoço. Foi um deles, né? Aí depois teve o Leandro Almeida, de triste memória. Sofremos, né? O Vitor Hugo sofreu também com os parceiros que teve. Teve o Jackson. O Jackson jogava direitinho até, né? Aí chegou o Edu Dracena no começo de 16. O Thiago Martins jogou vários jogos ao lado do Vitor Hugo também. Aí chegou o Mina. E até ele ir embora, que foi no meio de 17, né? Começo, meio de 17. Mas tudo depende do entrosamento, né? Eu gosto demais do Vitor Hugo. Acho que o Vitor Hugo vai trazer, além do astral dele, que é muito importante, e ele já conhece boa parte do elenco, que estava aqui já quando ele saiu para Fiorentina. Felipe Melo já estava aqui, né, quando ele saiu. Toda a turma de 17, né? Então estava o Jean, que é de 16, estava o Edu Dracena, estava os dois goleiros, o Prado e o Jailson, Fabiano. Foi campeão brasileiro, 16. Bastante gente, né? Bastante gente. Então, ele conhece. Então, boa parte da própria Borja. Então, o Vitor Hugo chega para dar força defensiva e ofensiva. Ele dá opções para o Filipão desenvolver mais jogadas ensaiadas nas bolas paradas. A gente sabe da impulsão dele, né? Que é um dos pontos mais fortes dele é a impulsão. E ele volta, gente, com uma bagagem de 2 anos no futebol italiano, que pode não ser hoje onde se joga o futebol mais forte do mundo, como já foi antes, mas continua sendo uma escola defensiva, né, histórica, uma referência em defesa ao futebol italiano. E ele deve ter aprendido bastante nessa passagem dele pela Fiorentina. Então ele chega melhor, a gente imagina, né, que ele chega melhor do que ele foi. Então ele, além do poderio ofensivo que ele traz, a bagagem como zagueiro, sem falar fisicamente, né? Ele deve ter voltado um pouco mais forte. Talvez isso até prejudique um pouco o alcance dele lá em cima. A gente vai ver tudo isso quando ele realmente entrar em campo, né? Quem vai sair? Não sei. Eu imagino que está entre Dudracena e Antônio Carlos. Um deles vai ser o quinto zagueiro. O Vitor Hugo deve formar a dupla ou com o Edu Dracena ou com o Antônio Carlos. Quem? Aí só o tempo dirá. Se fosse pelo último jogo, certamente ele formaria com o Antônio Carlos, porque o Dracena foi mal. O Dracena não chegou nas jogadas, lento. Se bem que ele estava fazendo jogos bons. Não estou querendo crucificar o Edu Dracena, muito ao contrário, eu gosto muito dele, é o quarto ano dele no Palmeiras. Tenho muita gratidão pelos títulos que ele conquistou, respeito, mas, né, tá começando a ratear. Pode ter sido só jogo ruim, lances ruins, né, mas, como eu disse, se fosse pelo jogo de sábado, certamente seria ele o quem deveria ceder o lugar pro Vitor Hugo, jogando do lado esquerdo. O Edu Dracena também joga pelo lado direito. Então, se for sacar o Antônio Carlos, o Edu Dracena vem pro lado direito e o Vitor Hugo joga na esquerda tranquilamente. Então, é a escolha do Filipão. Bem observado pelo Bardini. Os dois zagueiros que jogam pelo lado esquerdo nosso, são o Gomes e o Edu Dracena, nenhum deles é canhoto, né? Até porque o Gomes também joga do lado direito. Inclusive na seleção do Paraguai. No Milan ele jogava pelo lado direito. Ele está jogando pela esquerda. Então chega um zagueiro canhoto, coisa que a gente não tinha. Então isso é importante. O Bruno está falando que o Vitor Hugo, além de tudo, está no auge do físico, né? Está com 27 anos. Também tem isso, bem observado. O Zeplayer está sugerindo usar o Vitor Hugo como um terceiro zagueiro e jogar no 3-5-2. Puta, e aí, cara? O que que você faz com os laterais? Ou joga os laterais? E aí, o que que a gente faz com esse monte de meia que a gente tem? Eu gosto da ideia de jogar com três zagueiros em determinadas situações. Ainda mais quando você tem três zagueiros muito bons. E não acho que jogar com três zagueiros é um esquema defensivo. Depende de como você faz a proposta de jogo. Você pode fazer uma proposta ultra ofensiva jogando com três zagueiros. Depende de como vai jogar o resto dos outros sete, né? É muito simples isso, né? Às vezes eu acho que esses analistas de sofá, eles são tão simplistas, eles conseguem complicar o que é simples. Três zagueiros para eles, igual a mais defesa, mais zagueiro, mais defesa. Não. Depende de como os outros jogam. O futebol é ocupação de espaço. Não é tarja na testa. Tá? Então depende de como se ocupa os espaços. Dá para jogar com três zagueiros? Dá. Qual a vantagem de você tirar um meia ou tirar um volante e colocar um zagueiro? Você dá mais mobilidade para as outras peças. Eles ficam mais fixos, mais expostos, mas se eles forem bons, eles dão conta. É uma possibilidade. É uma alternativa para, de repente, surpreender um adversário. É possível. Tá? Agora, precisa de tempo para treinar, né? Ah, o time tá jogando no 4-2-3-1 faz mil anos. Aí você quer mudar para 3-5-2. Dá? Dá. Tem que treinar. Né? O Filipão fazer assim, ó. Muda o esquema. Né? Ele vai lá, tira um, põe outro, ó, agora o esquema é esse. Todo mundo se reposiciona e começa a jogar de outro jeito. Precisa de muito treino, rapaziada, não é assim. Ricardo Moraes pergunta se eu e Zaniolo estaremos ao vivo amanhã no Allianz Parque. Sim, estaremos ao vivo. Já recebemos a confirmação da assessoria de imprensa do Palmeiras, da assessoria de comunicação do Palmeiras. E estaremos, sim, ao vivo, transmitindo Palmeiras e Godoy Cruz diretamente do Allianz Parque. Ceifador tem bola para jogar titular? No Palmeiras que a gente sonha, não. Nos Palmeiras atual tem. Ele não tá num nível diferente de Deverson, Borja e Arthur. Qual dos nossos três atuais está jogando melhor do que ele jogou, por exemplo, no Fluminense? Do que ele jogou no próprio Flamengo? Do que ele jogou aqui? Sempre aquele mesmo nível. Assim, um 9-9 mete pra dentro. Pode ser meio grossão ali, dar umas caneladas na bola, mas ele põe pra dentro. Qual dos atuais está muito melhor do que ele fazia aqui? Agora, a gente não está satisfeito com nenhum dos nossos atuais. E não deveria estar com o ceifador. Agora, ele chega pra compor elenco. Eu vejo a contratação do Henrique Ceifador como um sinal de que tem alguém saindo. Simplesmente ele trocou peças em níveis semelhantes. A gente ainda espera um novão, um nove fodalhão mesmo, né? Não temos ainda. Quem sabe o Borges não volta a ser, né? Ele foi contratado para isso, com status de 9-9 pica. Só que não. Ele fez um ano de 2018 muito bom. 17 ele teve aquela adaptação, 18 dele foi muito bom. E caiu. E a confiança dele. Tudo começou, eu tenho certeza disso. Tudo começou num gol que ele perdeu no Campeonato Paulista, se não me engano foi contra o Red Bull, que a bola pingou na área, era só ele meter para dentro, ele meteu por cima. Acho que foi contra o Red Bull, mas não tenho certeza do jogo. Mas vocês vão lembrar desse lance, né? Ele estava na pequena área, o gol aberto, ele tocou por cima. Começou, criou-se uma, de forma tão exagerada, né? Sei lá, algo sobre a grossura do Borja, muito maior do que é de verdade, até porque ele não é grosso. O Borja não é grosso. O Borja sabe o que faz com a bola. Só que o problema do Borja é o que eu sempre falo aqui, é confiança. Então, se ele está com a confiança abalada, aí ele não consegue coordenar direito os movimentos, ele fica nervoso. E aí a grossura aparece. Mas não é uma grossura que ele não consegue, né? Ele conseguiria se ele tivesse com a cabeça boa. Ele não consegue porque ele está nervoso. Aí a bola chega nele já. Ele nem pega na bola, já está vaiando o cara. Eu não me conformo com isso. Como nossa torcida joga contra. Ah, mas no Palmeiras é pressão, é assim mesmo. Não deveria ser. Parece que a torcida do Palmeiras tem orgulho de ser um estorvo. Ah, aqui é assim mesmo. Aqui a gente atrapalha mesmo. Porra! Ajuda, Cátio! Então o Borja é um cara que precisa de confiança. A gente não dá essa confiança para ele, a gente tem que se contentar com ter um cara meia-boca mesmo, que custou o preço de um top mundial. Top mundial não, né? 30 e poucos milhões hoje. Já não é dinheiro de jogador top mundial. Ceifador só ficará 6 meses. Isso em princípio, né? Não sabemos. O problema do Borja é psicológico. Só pode. É preciso confiança. É o que eu estou falando, Fábio Nobre. É isso mesmo. Ceifador veio da consultoria para bater penalidades. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não podem querer aprender com ele. Porque aquele jeito dele é que é o jeito louco de bater. Só que ele tem um talento, que é o mesmo talento que o Evair tinha para bater pênalti. Vou comparar Ivair com o ceifador, é até covardia, né? Mas para bater pênalti, eles sabem bater daquele jeito, que não se deve bater. Que é olhando para o goleiro, esperando o último minuto e tocando no lado oposto. Tem que ter muita coordenação e um senso, um tempo de batida perfeito para fazer isso. Então, isso é um talento que pouquíssimos têm. E eu sempre mencionei o ceifador como uma dessas exceções. O Evair é o cara clássico, né? Sempre fez isso com maestria. Mas você não pode ensinar isso para geral, porque os caras não têm esse talento. É um talento especial. De ter o tempo de bola, o movimento, né? De você pôr o pé de apoio no chão e fazer o movimento com a perna do chute, assim, que você pode virar ela até o último minuto e conseguir fazer isso. Vai tentar fazer, ver se é fácil? Não é. Olhando para o goleiro, imagina. Então, o jeito certo de bater pênalti não é o jeito que o ceifador bate. Não é o jeito que o Evair bate. Ah, mas eles são certos, porque eles têm talento para isso. Jogador normal vai bater pênalti? É humildade. Treino, treino, treino, treino. Vai bater onde o goleiro não pega e acabou. Não vem com essa de querer. Que o ceifador ensine todo mundo a bater do jeito dele, que vai dar errado. Marcos Carçado, eu tô carçado dessa sua opinião aí, cara. Tô carçado dela. Foi péssima essa, né? Mas mesmo assim foi melhor que o seu comentário. Não, você tá muito corneta, cara. É só ver o que ele já sabe, o que ele fez com a bola, o que ele já fez. O cara grosso e caneludo, como você tá falando que ele é, não faz o que a gente já viu que ele já fez. Inclusive esse golaço que ele fez na semana passada, tá? Grosso não faz aquele gol, não. O Alex Sirac tá falando que parte da nossa torcida tem uma forma burra de pressionar o time. Concordo. Vejo muito isso nas mídias pseudo-palestrinas. Aí não concordo. Eles não são pseudo-palestrinos. Eles são palestrinos, são palmeirenses. Só que eles têm um jeito burro de torcer, como você mesmo falou. Né? Burro, na nossa opinião, na minha e na sua. Né? Eles acham que estão sendo inteligentes. Eles acham que eles estão ajudando o Palmeiras. Esse é o ponto. Eles não fazem por mal. Eles acham que estão ajudando. Vai ver até tão e a gente que está errado, que impressiona, né? Vai saber. O que vocês acham? Eu acho que não. Mas eles podem estar certos, né? Ninguém é dono da verdade. Ah, tá. Tem um monte de gente falando que ah, o Borja é ruim. Então ninguém falava isso ano passado, né? Que coisa. Vocês estão vendo como vocês são? Ano passado ninguém falava isso do Borja. Tudo começou naquele lance, naquele gol perdido. Aí criou-se, como eu disse. Criou-se uma, sabe, ele é grosso, grosso. Não é grosso, ele não é grosso. Grosso não faz o gol que ele fez. Semana passada. Puta artilheiro, né? Artilheiro da Libertadores 2 vezes. O Ezio tá falando assim, ó. Tem a sua idade. Na década de 80 e 90, com aqueles times ridículos. 80, né? 90 não era time ridículo. É, mesmo 91 já era um time legalzinho de torcer. Mas aqueles times ridículos de 80 não via torcer. Eu via a torcida apoiar o tempo inteiro. E era complicado, era mesmo. Hoje são os chatos. A torcida hoje está muito chata mesmo. É o perfil dessa geração, cara. Inclusive no próprio grupo do WhatsApp do Verdazo, a gente tem uns arranca-rabo ali por causa desse perfil. É perfil de idade diferente, geração diferente. E tá vindo aí uma geração mais nova, eu tenho uma filha de 12. Que pior ainda. Tá? Pior ainda. Tá ruim? Calma que vai piorar. O Silas pergunta se eu sei o motivo dessa reunião de hoje de manhã. Claro que não. Claro que não. Eu talvez soubesse se eu já estivesse lá. enfiado no meio da academia de futebol, circulando, né? Circulando ali no ambiente de trabalho do Palmeiras, aí talvez eu me informasse, né? Chegasse ali numa árvore e falar: "Ah, você viu alguma coisa, escutou alguma coisa?" Mas aqui, cara, trabalhando o dia inteiro no escritório, salvando planilha, salvando versões de planilha, eu tenho tempo para descobrir essas coisas. Eu preciso que vocês apoiem o nosso projeto, que vocês se tornem padrinhos, para viabilizar isso, para eu dar, por exemplo, esse tipo de informação, que está todo mundo curioso. Que tem reunião, meu Deus, o que aconteceu? Tem reunião. Pô, reunião, reunião de trabalho, né? Isso é comum, normal. Mas tá bom, vamos descobrir do que é essa reunião, o que foi tratado nessa reunião. Sem problema. Só que para isso eu preciso estar lá. Fazendo daqui eu não consigo. Boa pergunta do João Orsini. Como trazer a torcida comum, que não é de organizada, para cantar e apoiar o time nos 90 minutos? Bom, quem puxa a arquibancada é ou são as organizadas. Você não tem a dúvida. Já foi dado um passo muito importante, que foi o fim das hostilidades entre Tupi e Mancha. Isso já foi um passo enorme para voltar a fazer do nosso arquibancada um caldeirão. Porque ficava aquela coisa, né? Uma cantava uma coisa, outra cantava outra. E, né? Aí no final a Mancha acabou abafando a Tupi. E aí entra o segundo passo, que é as músicas, né? As músicas têm que ser músicas mais cativantes, têm que ser músicas que ponham fogo no estádio, que façam o torcedor comum sentir vontade de cantar junto. Então, se eu sou da maior organizada de um time de massa, se eu tenho esse poder de decisão, eu só vou aprovar música que eu saiba que tem potencial para meter fogo no estádio. Então essas músicas elas têm que ter uma letra legal, elas têm que ter uma melodia legal, elas têm que ser cativantes e elas têm que botar o Palmeiras acima de tudo e não a própria organizada acima de tudo. Aí você consegue trazer o povão para a música. Nada impede de você ter lá uma ou duas músicas enaltecendo a própria torcida organizada. Ah, nós somos isso, nós somos aquilo. Beleza. Mas são os momentos em que a organizada homenageia a si mesma. Mas eu acho que 90% tem que ser músicas puxando o resto do estádio para apoiar o Palmeiras. Então, o dia que acontecer isso, aí talvez a gente torne a fazer do Allianz Parque um caldeirão. É, mas sem dúvida, a importância das organizadas é enorme, no sentido de comandar a voz de todas as arquibancadas. Eles comandam. Se eles não cantarem, não sai o canto. Não tem jeito. Então, eles são importantes. Acho que se houver um comando onde seja possível ter um diálogo civilizado, eu acho que a diretoria não faz mal em dialogar, né? Eventualmente, lá, uma ou outra coisa. Mas, primeiro, sem se tornar refém deles. E tentando conduzir a relação para uma situação onde eles puxem a torcida geral, como você disse. Que a torcida geral se sinta representada por eles. Porque hoje o que a gente vê é, quando eles fazem festa, quando eles fazem, né, todo mundo bate palma, tudo é bonito. Mas quando eles vão lá e fazem os protestos deles, eles nem sempre estão representando toda a torcida. E aí eles acabam ganhando a antipatia de muita gente. E isso faz com que as pessoas não cantem as músicas deles. Então é muito complicado, né? Esses coletivos dentro da arquibancada, dentro do estádio. E é muito difícil de resolver, gente. É muito difícil. Eu já tive oportunidade de participar de um projeto na época com o presidente Eru Beluso. Inclusive, quem comandou isso é um cara que frequenta aqui o nosso chat, que é o Paulo Nicoli, que na época era diretor de relações com as torcidas. Ele falou: "Vamos fazer um projeto que o presidente pediu, Pra gente tentar unificar as músicas e não sei o quê. Então a gente precisava conversar com as organizadas. Conversamos, sentamos com as organizadas, eles toparam. Começamos a desenvolver músicas novas com participação da torcida. Eles mandavam, gravavam, escreviam. Assim, ó, a letra é assim, a música é aquela, igual tal. Põe essa letra em cima dessa música, vai ficar legal. Pô, no final a gente recebeu mais de 100 sugestões de músicas novas, escolhemos. Na época era eu, Marcos Klein, o Simoninha, né, que somos músicos. Eu tive a honra de participar disso, né? E chegamos a ensaiar já umas. Como a gente ia fazer as gravações lá no estúdio do Simoninha. A gente ia gravar CD, distribuir o CD na porta do estádio para todo mundo, né, conhecer as músicas novas. E quando eu tava assim, já na marca do pênalti para começar as gravações, já as músicas todas escolhidas, aí os caras foram lá e deram um pau no Wagner Love na agência do banco, né? Aí o Veloso mandou cortar tudo, não quero saber, e acabou com esse projeto. Uma pena. Vocês estão falando do Borges ainda? Parem. Tá bom, rapaziada. Eu acho que deu por hoje, né? Inclusive o horário já deu. Queria só reforçar o pedido para vocês, que principalmente os que vão ao estádio amanhã, mas para todo mundo, entre hoje e amanhã, mesmo quem não vai ao estádio, quem vai entrar em rede social para falar, que apoiem. Apoiem. Deem confiança. Eu acho que a gente vai de Borja amanhã. E o Borja precisa de confiança. Então deem confiança pro cara. Parem de falar que ele é grosso, ele é bom. A gente precisa que ele acredite que ele é bom. Então façam o papel de torcedor, ajudem o Palmeiras. Mesmo que você não acredite que o Borja é bom, fale que ele é bom. Porque aí você vai estar ajudando o Palmeiras. A sua opinião vale muito menos do que ajudar o Palmeiras. A minha opinião vale muito menos do que ajudar o Palmeiras. A opinião de qualquer um. Acima de tudo está o Palmeiras. Então, se você tem uma opinião que não vai ajudar. Ah, mas eu tenho que falar que o Borja é ruim porque eu quero que ele seja vendido. Tá, mas ele não vai ser vendido entre hoje e amanhã. Ele vai ser vendido sei lá quando. Amanhã ele vai jogar. Então ele é bom! Ele é bom! Seja burro! Então. Apoie o cara. É ele que vai fazer gol pra gente amanhã, se ele tiver com confiança. Se ele não tiver, ele não vai fazer e é pior para nós. Seja inteligente. Apoie o Borja. Apoie todos que vão entrar em campo amanhã. Não vai durante o jogo. Quando acabou o jogo do Vasco, a puta de uma vaia. Correto. O time não jogou bem. Depois do jogo, vaia mesmo. Durante é apoio, apoio, apoio e apoio. Grite, cante, tempo todo. Cante junto com a organizada. Mesmo que você não goste da música. Precisa de barulho, precisa de pressão. Vamos usar a nossa inteligência para fazer a diferença. Tá certo, rapaziada? É essa a mensagem que eu queria deixar para vocês no final. A gente precisa muito do resultado amanhã. Precisa classificar. Não interessa quanto. Tá? E aí a gente não vai poder ir no estádio domingo, né? Então, durante a semana também, apoio, apoio, apoio, apoio, apoio e apoio. Tudo bem, se não classificar vai ser impossível apoiar. Concordo. Mas se classificar, nem que seja com 0 a 0, apoio a semana inteira, porque domingo é derby. Combinado? Amanhã estaremos juntos, direto do Allianz Parque, Zaniolo narra, eu comento. A partir das 21h15 estaremos ao vivo aqui também no nosso canal. Pode voltar aqui, clica no sininho aí, porque daí você vai ser avisado. Legal, rapaziada? Beleza, então. Nos vemos amanhã. Muito obrigado pela companhia. E saudações alviverdes a todos.